Central 021 Alpha, Spock Identity, send a bomb for arrival. Tau 4000 feet, altimeter 1014, Portugal 021 Alpha. Tau 4000 feet, altimeter 1014, fire bomb. Estabilizou, uniforme, Mike, uniforme. É, Mike, uniforme, autorizado, final LS, Torre Salvador, frequência 98, décimo 9. 895, boa noite, seu comandante. Noite. Torre de Salvador, meu cordial, boa noite, este é o papapá, uniforme, Mike, uniforme. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, boa noite, já avistado, confirmação de pouso? Afirmativo, pouso é 910. Ok, ciente, segue o trem, pouso autorizado, 150 graus, 079. Azul 4298, acione identificação, dessa via, chegada bom médio ONU para o nível 050, altímetro no 04. Guarda 0 Sente, uniforme, Mike, uniforme. Pouso autorizado, 150 graus com 7 nós. Sente, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, após o pouso, vai prosseguir para qual pátio? Pátio 5. Ok, ciente. Salvador, boa noite, Bona 096, você deve aproximar muito, não tá? Quem que aguarde, Bona 096? Vai dar lá, Bona 096. Informe, Mike, informe, no salão de 4 e meia, libera a direita, mantém, me escuta, tá? Que sou autorizado via Delta, Alpha, mantém posição antes da Alpha. Delta, Alpha, mantém posição antes da Alpha. Corre, eu tá, 3, 8, para o tá, 8, CO, 23 horas, 50, se altera o galeão. Instant 3815, táxi autorizado via Fátio e Índia. Enquanto ele espera, reporta pronto, deixa eu acionar. Ajuste no 014. Pronto pra decolagem, perdão. Fátio, 14 aqui, Uniforme Magnavan, prossiga táxi a portante da Juliette. Uniforme Mike, uniforme, prossiga táxi via Juliette, pátio. Lima Mike, na Quebec, reporta por isolamento. Juliette, pátio, Lima Mike, reportará na Quebec, por isolamento. Tem, estão 3895, autorizado a linhagem de colar, pista no zero, vento no 50 graus, 05 nós. Autorizado a linhagem de colar da 10 francês. Olá, vou no 096. Salvador, muito boa noite, 3305, acione a identificação dessa via, chegada para o Med 1 para o nível 060. Só 3305, ajuste 1014. Autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado, 4298. Autorizado LS, estabilizado, 3895, decolada 851, chame controle Salvador 119, decimal 8. 119, decimal 8, tá? 3895, uma boa noite, bom serviço. Controle, muito boa noite, tá? 3895, passando 1600. 3815, boa noite, contato radar, suba via, saída Sanvo Uno para o nível 340. Sobe via Sanvo Uno para o 340, tá? 3815, possibilidade de voar Lido ou Motiva? Mantenha a saída Sanvo Uno, 3815. Mantenha o perfil da saída, 3815. Vovô no 096 para o táxi, com 3053 de autonomia, Fernando Pereira, em nome, táxi 9 a bordo. Gente, táxi em frente, segunda direita, via Taxi Índia, no ponto de espera, reporta pronto para decolagem. Esse táxi em frente, via Índia, no ponto de espera, reporta da próxima para decolagem, no 096. Informa que o uniforme autorizado, o cruzamento 97, a estação na frequência livre, boa noite. Voo 1096 no ponto de espera do 90. Voo 1096, autorizado linha de decolar, pistona 0, vento 160 graus, 079. Esse é a linha de decolar, pistona 0, 090. Linha 310, puxa no 3. Prossiga, pistona 310. 3, pronto. Autorizado, inicial pushback, reporta táxi. Portugal 02, 1 Alpha, send to 2000 feet, altimeter 1015, clear LSXV, approach, report on localized course. Portugal 02, 1 Alpha. Down 2000 feet, unit 1015, clear LSXV, approach runway. 10, Portugal 02, 1 Alpha. 3305, está autorizado descida para 4.000 pés, ajuste no 0. 4.000, 0, 2, 5, 3, 3, 0. Estabilizado, 4, 2, 9, 8. 98, autorizado, final LS, agora com a torre, 1.895. 9.895. Torre Salvador, boa noite, 4298, 6 milhas e meio estabilizados. Do 4298, continua a aproximação, aguarda a autorização de voo. 7. Toma 096, decolada 856, chame o controle Salvador 1119, décima 8. 198, boa noite, até a próxima, tudo bom, gol 9. 0195. Alô. Fazer 4298, cheque trem, pouso autorizado, pistola 0, vento no meio 0 graus, 0,69. Autorizado, pouso, 4298. Bono 096, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível 370. Ok, via Momo para 370, voo 096. Sente direita, via Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 015. Direita Índia no 015. Virtual Alpha, Alpha, complete LS X-ray approved. Contact the tower frequency 118.195. 118.95, FTL 02 Alpha. Confirma, 0 graus, 079. Portugal 021 Alpha, continue approach, expect to vacate the runway. Azul 4298, no solo 59, libere a direita via Taxway Fox. Mantenha a minha escuta, táxi autorizado via Alfa, reposta antes das 20. Vai livrar a direita, Alfa, reposta antes das 20, o 4298. Controle, a possibilidade de autorizar para o voo no 096 por onde for aqui? 50 degrees, 08, né? Até a Momo e aguarde. Coordenação 096. Ok, muito obrigado. Voo 09. O SAN 305 pode passar a etapa abaixo de 5.000? Ativo, estão canceladas as inscrições em ITAP. Autorizado descida para 2.000 pés. Altímetro no 015. Está autorizado LS. Reporte localizador 3305. Ok, a 2.000. Cono 095, autorizado em LS, reportará, SAN 3305. SAN 3815, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. SAN 3815. Ok, o 3815, 2825, 261, uma boa noite, bom serviço. Obrigado, a primária é 128.35. Ah, ok. Confirmando a primária 2835, boa noite, obrigado. Chame a 313, acione a identificação, mantenha a proa de Alagoinhas e após dessa via, chegada a Bonfim para 4.000 pés, altímetro 015. Mantenha a proa de Alagoinhas, 4298. GDX, Porta 1, 4298. Bell 021 Alpha, on the ground at 02. Leaving runway via taxiway Golf, continue taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Golf Alpha, Juliet, report Golf 021 Alpha. Xanamé 310, decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus, 089. 096, chama o centro do Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45, 1096. Estabilizou, visual 3305. 3305, autorizado pelo MLS, chame a torre 198, decimal 95. 1895, 1895. 1895, obrigado, bom. 9, 8. 198, bom dia. Controle 6310, boa, passou 1200, pode vajamo. Chegada 310, contato radar na decolagem, suba via saída Fuca para o nível 350. Salve via 350. Salvador, noite, 3305, final da 10. 3305, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 089. Livre pouso, 10, 3305. And your Portugal 021 Alpha approaching Julia. Yeah, Juliet, stand 1-1, at Portugal 021 Alpha. Juliet, stand 1-1, at Portugal 021 Alpha, obrigado. Lá com Recife, aguarde 1 minuto. Obrigado. Chegando a minha 3-0, estou autorizado a produzir o meu Fox 0. Tan 3305, no solo ao 08, libera a direita, prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, para 05, tá 3305. 6313, desça para 2000 pés, autorizado o PNLS, reporte localizado e estabilizado. 2000, repousado e estabilizado, né? 313. Dívida restrições no 6313, senhor? Estão canceladas as restrições de pelo, estão autorizadas, descida para 2000 pés. 2000, descendo, 6313. Puxa, 6310, chama de centro Recife em 126.85, alterna 125.45. 6313. Gente, 6313, complete aproximação, chame 2118, decimal 95. 295, 6313, pedido. Salvador, boa noite, 6313, ou Xané? Boa noite, Xané, 6313, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 089. Livre pouso pro 6313. Puxiné 6313, na sala zona 9, libera a direita. Mantenha minha escuta, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, na sua escuta, o 6313. Salvador, boa noite, Roma 2, 4 e meia. Eixo 46, eixo controle Salvador, tinha identificação. Desça para 4 mil pés, eixo no 0, no 5, chegada bom. 4 mil, Azul 2707, seu controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste no 015, chegada boa. Zero, seu controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 0620, ajuste 1015, chegada Bomé de 1. Desculpa, DF 060025, Bomé de 1. Oi Salvador, cordial boa noite, Azul 2781, com a Zulu. Confirma. O Azul 2781, com a Zulu, para autorização 1160, Vitória da Conquista. Gente, prepara a saída Arbor 1 e aguarde cópia. Arbor 1, a sua escuta é quando pronto para a cópia. Azul 2707, desça para 4 mil pés, altímetro 015. 4 mil pés. Vai. Quer liberação para mais ou para menos, comandante? Para mais. Liberado a velocidade. Controle Salvador, muito boa noite. Salvou no 888, identidade Zulu. Boa noite, com o 888, acione identificação. Dessa via chegada bom, para 4 mil pés, ajuste no 015. 4 mil, convite, ligou no 888, ficou. Transponder, controle 1919, decimal 8. Autorizado nível de voo no 60, decolando a décima curva à direita, saída avó, ONU, eleva após. Segue com conforme a alta do plano de voo, transponder 5124, controle.